E aí, galera, faz uma semana que eu comecei com esse blog e a ideia é fazer humor com as ciências exatas, porque é algo que as pessoas acham que não é engraçado. Na realidade, as pessoas acham que é chato pra caramba. Você pega e vê aquele tanto de letras gregas, aquelas equações enormes, aquelas teorias e aquelas hipóteses que ninguém entende, e você pega e fala: isso aí me faz dormir, nunca ia me fazer rir. Esse blog está aqui para mostrar para você que mesmo nessa ciência inóspita, a vida, a esperança, mesmo nesse deserto, pode surgir humor. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse blog. E hoje vamos tentar fazer algo diferente, fazer humor com algo. Por quê? Porque o sarcasmo, ele é difícil passar para a linguagem escrita. Você escrever um texto e você transmitir sarcasmo é algo extremamente complicado. Qual que é a motivação desse problema? Motivação, além de fazer humor, e além de querer ser rico, óbvio, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ganhar seu dinheiro, tá aí as propagandas que vocês clicaram, que é verdade. Mas, além disso, é realmente mostrar que, mesmo das coisas que vocês acham que são mais chatas possíveis, podem te fazer. Vamos para o assunto de hoje. Hoje vamos falar de algo que todo mundo fala, todo mundo acha que entende, mas ninguém entende porra nenhuma, porque não foi feito para ser entendido, que é a física quântica. É tão óbvio que a física quântica não foi feita para ser entendida, que até os físicos já admitiram que ela não pode ser entendida. Feynman já dizia que se você entendeu alguma coisa da física quântica, quer dizer que você não entendeu nada. E se você não entendeu nada, quer dizer que você entendeu tudo. Por quê? Porque realmente não há nada para entender. Não é algo que é para entender, é algo que é para aceitar. Ninguém entende a física quântica. O experimento das duas fendas. O que é o experimento das duas fendas? É você pegar um elétron e atirar ele em direção a uma haste, a uma tábua, qualquer coisa, com dois buracos nessa haste, separados por uma distância. E atrás dessa haste tem um anteparo, que não vai se interromper por aqui, então não tem nada. Bem, o que acontece? Se você parar e observar o elétron antes dele passar pelas duas fendas, ele não vai ter passado pelas duas fendas, ele vai passar só por uma. Mas se você observar o elétron depois que ele passar pelas fendas e antes dele atingir o anteparo, ele vai ter passado pelas duas fendas e vai ter feito todas as trajetórias possíveis até chegar naquele ponto. Quem entende isso? Não é para entender. Não é para entender. É simplesmente você assinar a cabeça e falar, aham, tá. E aí, quando tem intervalo? Se você parar para pensar, quem é que nunca quis estar em dois lugares ao mesmo tempo? Todo mundo já quis estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, hoje é seu dia de principal. Pode ir que hoje eu, depois eu vou que eu vou estar aqui jogando videogame. Ah não, lavar vasilha? Quem é que quer lavar vasilha? Aí você mandava o seu eu, escravo, lógico, quem quer ser outra pessoa igual a ela, a ser escravo, é. faz aquilo que você não quer fazer, vai lá e se manda essa outra pessoa fazer. Para isso que você quer ter, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando você mudar outra pessoa, fazer as coisas chatas, enquanto você, seu outro eu, pode ir lá e se divertir e tudo. O elétron e álgus são álgus que não deveriam existir. E alguns cientistas acham realmente que não existem. Eu acho que nada existe fora da sua cabeça. Não existe realidade fora da sua cabeça. Todo mundo é uma ilusão criada pela sua própria imaginação. É para entender isso? Não, não é. Essa loucura foi imaginar sozinho, entender isso todo, sem nada para fazer. Tem tanta certeza das coisas que eles ainda nem decidiram se o elétron é uma onda ou é uma partícula. A mesma coisa para a luz, se a luz é uma onda ou uma partícula. Ah não, agora aqui o elétron está se comportando como uma partícula. Ah não, aqui nesse caso o elétron está se comportando como uma onda. Olha que interessante, ele está se comportando como uma onda, aqui é uma partícula. O que porra é essa do elétron? Ela é uma onda, ela é uma partícula. Por que ele não pode decidir se é uma coisa ou outra? Todo mundo na sua vida tem que decidir se é uma coisa ou outra. Ninguém quer ser. Aí, por exemplo, ninguém entra na faculdade e faz um curso de engenharia. Aí eu quero ser médico, né? Aí de manhã eu sou engenheiro, à tarde eu sou médico. Isso é uma vida muito divertida dessa pessoa. Outro exemplo clássico já virou até um clichê da física quântica. A física quântica em si virou clichê, né? Agora você tem a física quântica em tudo quanto é lugar. Você tem a física quântica nos livros de autoajuda. Quer se tornar algo mais clichê do que isso, do que inserir física e se relacionar física quântica do que com autoajuda. Ou relacionar qualquer coisa com autoajuda, isso não é clichê. Não, a física quântica diz que se você passar o dia inteiro pensando eu sou rico, você se torna. Ah, eu sou feliz, pronto, sua vida está resolvida. Essa maravilha é só você passar o dia inteiro pensando, à toa, pensando, você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, é só você mentalizar, com certeza. E o universo vai trazer as coisas boas para você. Olha que universo gentil. O universo vai trazer as coisas boas para você. Alguns postos atrás eu disse que essa teoria é furada. O universo, na realidade, conspira contra você. Se tiver a mínima chance de algo dar errado, algo com certeza vai dar errado. O universo não vai tentar te agradar só porque você está pensando com essas coisas. Ele vai trazer mais desgraça na sua vida. Mas eu estava falando do exemplo clássico. Da física quântica. Que é o gato de Schrödinger. Para quem não conhece, Schrödinger foi um cientista que propôs experimentos. Famoso experimento, o gato está vivo e morto, está vivo uma hora, está morto um dia, está morto uma outra hora. Ele foi responsável por uma chacina de gatos incalculável. Vários gatos morreram. Se tivesse alguma sociedade protetora dos animais na época, com certeza teria permitido esse cidadão que matou muitos gatos. Vamos fazer uma silêncio. Agora, não precisa ser um animal protetora, gato também não é uma. Bem, então, ele foi responsável por uma chacina de gatos. Como que é o espírito? Você pega um gato, coloca ele dentro de uma caixa, sei lá, e coloca um aparelho lá, que vai... Esse aparelho, ele vai ser, ele tem uma probabilidade de 50% de a cada meia hora liberar um veneno ou não. Tem 50% de tempo liberar, 50% de não, liberar esse veneno que irá imediatamente matar o gato. Não é hora para ter dó do gato, tá? Todo mundo tem sua hora de morrer. E esse gato é especial, porque ele é um gato Highlander. Assim é o gato Highlander. Então ele nunca morre. Ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então é imortal. Ele pode ter os dois estados ao mesmo tempo. Ele não é. Depois de meia hora, você não consegue decidir se o gato está vivo ou morto, a não ser que você abra a caixa. Então, enquanto você tiver mantido a caixa fechada, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. É um gato Highlander. É um gato imortal. Isso não é muito. Isso é algo que você pega e você acena a cabeça, arranca. Você é maluco, né? É? Você não entende a física. Ele, por exemplo, viaja. Einstein disse que o tempo é a quarta dimensão. E você pode caminhar por essa quarta. Não sei como você caminha pelas três dimensões espaciais que você tem. Para frente, para trás, para cima, para baixo, você pode andar por essas três dimensões. Por quê? É só mais uma delas. Aí, então, surgiram os famosos paradoxos. Se você pode viajar pelo tempo, quer dizer que você pode ir para o passado e, acidentalmente, ou querer matar seu próprio avô. Esse é famoso para o seu avô. Você mata, vai lá e pá! Mata seu próprio avô. Por que diabos alguém ia querer matar seu avô? Seu avô, uma pessoa boa, uma pessoa lá que cuidou de você, que te dá presente. Porque são os avós que dão os melhores presentes, né? Os avós que mimam a gente, dão os melhores presentes, é na casa da avó que tem a melhor comida, na casa da avó que tem tudo. Então por que diabos você quer acabar com tudo isso? Por que você quer ter o trabalho de criar uma máquina do tempo, viajar no tempo e matar seu próprio avô? Outra coisa que me dá para entender, os físicos, eles têm algum problema familiar. Todo físico deve ter algum distúrbio quando era criança, porque eles têm ideias assassinas. Outro paradoxo da viagem do tempo que surge é você viajar no tempo e acidentalmente, assim, querendo, se tornar seu próprio pai. Ou seu próprio avô, seu próprio bisavô, seu próprio tataravô, depende de quão longe na linha corporal você está. Então, no fundo, você vai ter transado com a sua mãe. É algo que todo físico quer fazer, é construir a máquina do tempo pra isso. Não, né? Provavelmente não. Pra que o que você quer construir a máquina do tempo? O objetivo, a utilidade mais óbvia da máquina do tempo é ganhar na loteria. É óbvio que você, a primeira coisa que você vai fazer com a máquina do tempo é voltar um dia antes do resultado, ver o resultado da loteria e ficar milionário. É essa que é a única utilidade da máquina do tempo para viajar no passado. É essa. Não existe outra utilidade, não. Você não vai querer ir no passado para matar sua própria mãe, você não vai querer ir no passado para transar com sua própria mãe, você quer ir no passado para ganhar na loteria. Você não quer ir no passado para matar tudo o que aconteceu, você pensa em si mesmo, você quer ir no passado é para ganhar na loteria. Mas é verdade, a física quântica não foi feita para ser uma física. Ela foi feita porque a humanidade estava chegando a um ponto que tudo estava sendo explicado. Tudo podia ser explicado pelas leis de Newton. Você pegava as leis de Newton, você explicava o universo. Se você tivesse todas as medidas do universo, e todas as equações, todas as medidas do universo, e tacassem nas equações do Newton, o universo estava explicado. Você poderia prever fenômenos, você poderia fazer o que quiser. Mas isso é chato pra caralho. Vários cientistas iam perder esse emprego. E ter mais ciência. Eles iam ficar passando dias e dias tentando fazer medidas. Não ia ter teoria nenhuma, não, isso é chato pra caralho. Então o que eles fizeram? Eles falaram, né? Tem que ter algo que a gente tenha que passar anos e anos bolando teoria, que ninguém vai conseguir provar, mas que todos nós vamos aceitar como verdade. É assim que surgiu a física quântica. Foi assim. Princípio da certeza de Heisenberg. O princípio da certeza de Heisenberg é basicamente esse. Você não pode precisar duas medidas ao mesmo tempo. Você não pode saber o peso e a velocidade do corpo ao mesmo tempo. Você não pode saber a posição e peso, isso não tem que virar de volta para mim, de vez em quando. Vocês entendem, né? Você não pode saber duas características de um corpo ao mesmo tempo. Isso é verdade para o aluno. O aluno, ele não consegue saber duas matérias ao mesmo tempo. É uma incompatibilidade. Quando você tem mais de uma prova no mesmo dia, Você escolhe uma, estuda uma ou estuda outra. Você não consegue saber 50% de isso que você está. Quando cai duas provas no mesmo dia, não duas, talvez duas seja já, mas três provas no mesmo dia, vai chegar a 50%. Você não consegue saber três matérias no mesmo dia. Então você fica chorando, porque você perdeu a prova, blá blá blá. Porque você tem essa incapacidade. Você não pode ter o conhecimento de um assunto e de outro ao mesmo tempo. Você tem que precisar um ou precisar do outro.